O nosso tema de hoje parece até que foi escolhido diante das circunstâncias, mas na verdade foi escolhido antes. Mas como nada é por acaso, o nosso tema é Causas Anteriores das Aflições. É um item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. É uma das bem-aventuranças de Jesus, quando lá no Sermão da Montanha ele disse, né, bem-aventurados vós que sofreis. E a gente pensa, mas por que, que eu vou ser feliz se eu estou sofrendo? Mas ele explicou, né? Além de dizer que a felicidade não pertence a esse mundo, ele diz que a felicidade, ou melhor, o sofrimento, a aflição, é uma oportunidade que nós temos de ressignificar e transformar. Várias vezes nós já dissemos, e vocês já leram, inclusive, de que o nosso mundo é um mundo inferior. E quando nós dizemos isso, é como que uma agulhada no nosso orgulho, né? Porque dizer que nós vivemos num mundo inferior, pela lógica, significa dizer que nós somos ainda espíritos inferiores. Por isso que agride o nosso orgulho. Mas é lógico, é uma coisa óbvia, é uma coisa que nós percebemos. Porque se não percebemos em nós, percebemos ao nosso redor. Então, através disso, se faz essa lógica. Mas, dizendo que é um mundo inferior, nós também dizemos que, por ser inferior, é um mundo onde nós somos testados, somos provados, estamos espiando a todo momento. E o que significa espiar ou ser provado? Espiar é rever acontecimentos que nós já passamos e não conseguimos aprender com eles. Então, estamos de novo numa situação de aprendizado. E a prova é uma oportunidade de então testemunharmos se aprendemos, como numa escola, né? Nós fazemos a prova para demonstrar o conhecimento adquirido. Isso é característica desse tipo de mundo em que nós estamos. Mas qual o objetivo de sermos provados, de estarmos espiando? É o crescimento. O crescimento espiritual que nós estamos adquirindo. Lentamente, gradualmente, mas estamos adquirindo. Parece até... É tudo muito metafórico, tudo muito subjetivo, porque nós olhamos a nossa vida, do nosso nascimento até o ponto de hoje, e a gente diz, mas onde é que está esse crescimento? Mas os livros de história nos contam. Como é que era a civilização há 100, 200, 500, 1000 anos atrás? Nós éramos muito mais brutos, muito mais endurecidos na questão do sentimento, da inteligência. Estamos então evoluindo. E isso é um processo lento. É um processo lento porque esse aprendizado, ele vem muito através da dor. Como é que funciona o aprendizado através da dor? Ou por que que dói? Por que que nós sofremos pela dor? E eu falo da dor que nos atinge moralmente e na questão emocional. Porque normalmente essas coisas que nos atingem, elas são contrárias aos nossos interesses ou aos nossos desejos. Então, quando vem alguma coisa contrária, e é só a gente pensar nas nossas relações, por que que nós brigamos, por que que nós discutimos, que são coisas bem corriqueiras, são todas diversas daquilo que eu quero. E aí, quando vem alguma coisa diferente, eu resisto, eu não aceito. O sofrimento, ele vai persistir até eu conseguir aceitar, simplesmente. Compreender, dizer, está tudo certo. Existe um comando, existe uma lei, e essa lei, ela não é punitiva. Nós não estamos encarnados nesse mundo inferior, sofrendo por castigo. Ah, eu fiz. Não, não é por isso. Porque se a gente pensar dessa forma, Deus, então, não é Deus. Quais são os atributos de Deus? Bom e justo. Como é que um Deus bom vai me impor um sofrimento? Não é assim, né? Nós sabemos que não é. Nós, sendo bem menos, nós não agimos dessa forma com crianças? Então, não é essa a visão. não é para punir nem para castigar, é para aprender. Vai de novo, tenta mais uma vez, vai com aqueles que tu não conseguiu e que vai ser difícil, mas tu tem alguma coisa do teu lado. Causas anteriores das aflições. Muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, nós sabemos o motivo. Ah, eu fiz não sei o que, resultou nisso. Eu agi dessa forma, resultou nisso. Mas tem coisas que acontecem, e nós estamos observando várias coisas acontecendo, que nós não entendemos a causa, a origem dessas coisas. As filosofias e as religiões, nenhuma delas conseguiu explicar as diferenças e os acontecimentos do mundo se não se basearem na lei da reencarnação. Porque senão tu pega só o momento atual e tu não tem explicação. Que Deus é esse? Mas quando a gente começa a aprofundar, começa a trabalhar uma questão lógica de novo, a gente vai entendendo. Mesmo que a gente não consiga se situar nesse entendimento do mas o que foi que eu fiz? Mas o entendimento não é isso. Nós estamos encarnados, somos espíritos e estamos dentro de um corpo físico, um corpo de carne. Nós somos o espírito e esse aqui é o nosso instrumento. E nós nos utilizamos desse instrumento para aprendizado. Muitas vezes a gente confunde isso. Nós achamos que o objetivo é esse, que o foco é esse. Então nós fazemos tudo para agradar esse. E aí a gente se perde. A gente se perde porque a gente gasta muito tempo durante a nossa vida adquirindo, nos cercando de coisas que a gente não vai levar para onde a gente for. Aí cada um tem a sua crença, né? Mas para onde eu vou? Será que eu vou? E se eu for, o que eu levo? Com certeza não são essas coisas que a gente não viu ninguém levar. Então, o que é o verdadeiro, o que é a essência? É algo que está mais interno e que muitas vezes eu esqueço de aprimorar. E aí vem as aflições, que as situações, por atração, me trazem. Não é Deus que diz, tu vai passar por isso. É a atração. Da forma como eu me direciono, eu vou encontrar tais e tais situações. A gente leva muito em consideração as coisas negativas, as coisas, as tragédias, as aflições. Mas e quantas coisas boas acontecem ao longo da nossa vida? Hoje, quantas coisas boas aconteceram para nós? Por que nós não estamos numa área de maior risco? Nós estamos aqui porque atraímos esse lugar para viver. Tem toda uma questão bastante complexa que nos coloca em determinados lugares. Então, Deus não é bonzinho porque me cedeu essa oportunidade, mas também não é ruim porque cedeu para outras oportunidades diferentes. Nós vamos nos manifestando. E aí nessa escola que é a vida, em que nós estamos matriculados, até quando nós estamos nessa escola? Porque se fala de reencarnação, reencarnação sucessiva, até quando a gente vai continuar matriculado nessa escola terrena desse mundo que eu disse? Até que a gente se forme. Nas escolas terrenas a gente se forma em alguma coisa, né? Dependendo do segmento que tu vai, tu te forma, tu está capaz a trabalhar naquilo em que tu estudou. Nós vamos nos formar, mas em quê? Em trabalhadores desse complexo que a gente pode chamar de lei. A lei universal, a lei divina, a lei de Deus. O que é trabalhar na lei de Deus? O que a gente vai fazer quando a gente desencarnar? Ou quando a gente não precisar mais reencarnar, estivermos num grau superior, o que a gente vai fazer? Trabalhar. Trabalhar em quê? Em auxílio. Em auxílio de todos aqueles que precisam. Quanto mais a gente vai se capacitando, mais talentos a gente vai adquirindo. Tem uma parábola muito interessante, parábola dos talentos. Mais talento a gente vai adquirindo e a gente vai fazendo com que esses talentos eles sejam colocados para auxiliar a todos, inclusive a nós mesmos, ao nosso benefício de crescimento, mas num grande num grande grupo, numa grande humanidade que nós fazemos parte. Então, quanto mais adquirimos, mais oportunidades nós temos. Divaldo, né? Todas as situações da vida pedem trabalho e paciência. Todas. Trabalho é incessante. E que é o trabalho? O trabalho é essa transformação interior que a gente vai realizando em nós mesmos, para cada vez mais chegar próximo dessa formação escolar que nós estamos vivendo. É por isso que, para alguns, a escola, ela não é que ela tenha menos anos, mas ela é mais rápida, e para outros ela se demora mais, porque depende das nossas escolhas. Do que eu quero fazer? Eu quero satisfazer esse aqui? Ou eu quero satisfazer o que tem dentro? E é difícil, porque tudo, nós estamos num mundo em que nos pede manifestações materiais. Mas se nós não criarmos uma base, nós vamos estar sempre satisfazendo esse corpo. E aí, nessa questão de satisfação, é bastante interessante também, porque nós estamos vendo, de novo, né, a questão dos acontecimentos ao nosso redor. E às vezes parece que nós somos indiferentes a tudo. Ah, está acontecendo um desastre e nós continuamos falando de coisas que talvez pareça não ter importância nesse momento. Como que nós vamos nos posicionar com as aflições das nossas vidas, se nós não criarmos uma base de sustentação, de fé, de raciocínio, de entendimento, que nos deixe tranquilos ou serenos para os acontecimentos que a vida nos propõe? E são os mais diversos, não são só esses. Todos nós, se já não passamos, ainda vamos passar por muitas situações que vão exigir de nós posturas. E aí, da onde que eu vou tirar essa base se eu não criei ela dentro de mim? E ela é criada através do entendimento desses mecanismos da vida, o que a vida nos propõe, o que a vida nos oferece, o que é a vida. Então, é um capítulo muito interessante esse que fala dos bem-aventurados, dos aflitos, porque ele fala de muita coisa. E quando a gente começa a ler, a gente começa a lembrar da nossa vida atual, dos acontecimentos que ocorrem, e a gente vai entendendo. E através disso, nós vamos devagarinho nos modificando, nós vamos nos transformando. Esse é o objetivo, transformação. Deixar que esse corpo ele tenha tanta força ainda sobre mim, e que eu passe a utilizar ele de uma forma sensata, de uma forma mais objetiva no sentido espiritual. Porque daqui a pouco nós somos chamados de volta, né, para casa, e aí o que a gente vai levar, né? Então a gente tem que levar o aprendizado.